Itaipu prepara pacotes para beneficiar cerca de 30 mil pessoas até o final do ano em Foz do Iguaçu. Você está sintonizando o melhor do rádio, Rádio Independência. Agora operamos nos canais AM1020 e 92,7 FM. Acompanhe também a programação nas nossas plataformas digitais. Acesse costaoestnews.com e fique à vontade. Rádio Independência, 42 anos. A sua vida na melhor sintonia. Uma emissora da rede Costa Oeste de Comunicação. O tradicional Hospital São Carlos de Luzianeira disponibiliza de avançado corpo clínico, atuando em todas as áreas da medicina, oferecendo serviços de ecografia, tomografia, radiologia, colonoscopia, endoscopia digestiva, entre outros. Hospital moderno e seguro, com busca constante por tecnologia e humanização. Telefone 3264-1522 Luzianeira, saída para Missal. Já estamos de volta, boa tarde pra vocês. 4 e 4 agora, gente. Eita, Lelê! Trazendo pra você a mensagem belíssima do padre Reginaldo Manzotti, no outro presidente, é claro, de registrado do posto. No programa Toda Tarde, a oração da tarde com o padre Reginaldo Manzotti. Oferecimento. Rede Top Auto Posto. Boa tarde, meu irmão, minha irmã, em casa, no trabalho. Você que acompanha no ônibus, no carro, você que acompanha no metrô. Vamos lá. Pedir a Deus Nosso Senhor, por intercessão de Santo Antônio, Imaculado Coração de Jesus e de Maria, as graças que necessitamos nessa tarde de quarta-feira. Acredite. Sua prece agora chega aos ouvidos de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu confio, espero em vós. Confio esta graça que tanto necessito. Diga graça. Espero a resposta de vosso amado coração. Senhor, me coloco sob a intercessão de Santo Antônio, pedindo pela família. Livra-nos, Senhor, dos conflitos, discórdias e desavenças. Que o amor reine dentro de nosso lar. Onde o amor já foi desgastado, restaura-o. Onde o amor ainda não existe, que ele seja plantado. Santo Antônio, junto a Jesus, interceda para um reavivamento do amor. Imaculado Coração de Maria, filha predileta de Deus, assim, ele, Jesus, foi todas as suas complacências, mãe querida. Nesta tarde, eu vos suplico, como fruto desta Ave Maria, dai a graça do reavivamento do amor e tenho por intercessor Santo Antônio, Imaculado Coração de Maria, força junto ao coração de Jesus. Apresenta ao teu filho amado as nossas preces, de modo particular esta, a que me ofereço nesse momento de oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado Coração de Maria, fazei o meu coração pleno no conhecimento e no amor e na imitação do vosso Filho Jesus. Que meu coração possa pulsar humildade, mansidão. Imaculado Coração de Maria, arranque o coração de pedra e coloque um coração capaz de amar profundamente e verdadeiramente a Deus e ao próximo, como Jesus o fez. Santo Antônio, rogai por nós. Imaculado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, fazei o meu coração manso e humilde. Uma boa noite a todos. Amém. Você acompanhou aqui no Show da Tarde, a Oração da Tarde, com o padre Reginaldo Manzotti. Oferecimento, Rede Top Alto Posto. Muito bem, você ouviu a mensagem belíssima do padre Reginaldo Manzotti aqui no programa Show da Tarde. Programa Show da Tarde. Olha, atenção, gente, Floricultura Recanto das Flores, onde você encontra plantas, flores de jardinagem, tem uma equipe preparada especialmente para você, para fazer uma jardinagem com qualidade, viu? Fabricação de cascatas e grutas de diversas formas e tamanhos, viu? É, lá com a equipe da Floricultura Recanto das Flores. Lá você encontra também vasos de cimento, cerâmica, vários tipos de adubos, de fertilizantes, pedras decorativas, com linhas exclusivas, rosas do deserto e suculentas, além de lindas opções para presentear. Então vá para a Floricultura Recanto das Flores, aqui em Rio de Janeiro, na Zona 3, número 3344, ou número 3340, aqui no bairro São Cristóvão, viu? Fone no ar, 99104-6881, e também o 99957-0328. Portanto, Floricultura Recanto das Flores. Agora no programa Show da Tarde, você vai fazer uma viagem no túnel do tempo. Eu te darei o céu, meu bem, aquela menina era músicas do passado, de volta pra você. Bacana, começamos o quadro.